Lucas Aragão, apaixonando os corações. Eu me lembro do primeiro da minha reação. Nesse dia eu voltei pra casa chorando na chuva. Hoje entendo que ninguém vai ficar com alguém simplesmente por pena ou favor. Sem amor, não desisti, eu insisti. E olha a gente aqui. Um pulo você levei fama de louco. Só porque eu ando na rua com fone de ouvido gritando a nossa canção. Thank you.